Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, nesta sexta-feira, dia 2 de outubro, em que vamos olhar para a liturgia do próximo domingo, dia 4 de outubro. Hoje, no nosso programa Palavras de Esperança, que acontece já num novo horário, vai ser a partir de agora, à sexta-feira, às 11 da manhã, com reposição ao domingo, às 10 da manhã. Hoje conto com a participação do Sr. Padre Orlando Henriques e devo saudá-lo porque há já mais de meio ano, Sr. Padre, que não vinha até à Rádio Boa Nova. Sim, pelo menos aqui aos estúdios, é verdade, já há mais de meio ano, desde que começou o confinamento e, portanto, esta é uma fase importante do desconfinamento do nosso programa também. É verdade, vínhamos fazendo o programa, mas sempre através do telefone, portanto, fomos-nos mantendo afastados conforme as regras, mas agora com as aproximações que são permitidas, vamos então recuperar a sua presença também aqui na Rádio Boa Nova, o que muito nos anima, devo dizê-lo. Seu Padre Orlando Henriques, que entretanto assumiu compromissos e iniciou funções já em Góis e Poiares, como é que está a ser esta nova etapa da sua vida? Bem, ainda está muito no começo, não é? Foi a entrada no passado domingo, com celebração às 10 horas da manhã em Poiares, missa campal no Parque de Nossa Senhora das Necessidades, na Vila de Poiares, presidida pelo Sr. Vigário-Geral, que deu posse deste novo trabalho que passo agora a desempenhar, e depois à tarde, às 16 horas, em Góis, na Igreja Matriz, também o mesmo rito, a mesma celebração, também com a tomada de posse. Não é posse das paróquias, é mais posse do trabalho, podemos dizer assim. Posse das funções. Exatamente, não é? Nós não passamos a ser donos das paróquias, não é? Ninguém é dono de nada, mas passamos de facto a ter um novo trabalho, uma nova missão, e de facto é disso que se toma posse, não para ser nosso, mas para servir. E portanto, até agora ainda estou numa fase muito de arrumações, muito de facto ainda começar a aquecer. E aliás, o primeiro ano é sempre um ano em que nós praticamente o que fazemos é conhecer ainda o território, as pessoas, sim, não é? Sim. Normalmente estas nomeações podem durar mais do que um ano ou duram sempre mais do que um ano? Qual é que é normalmente? Normalmente duram mais do que um ano. Portanto, às vezes também tem acontecido durar um ano, mas quer dizer, não é isso que é desejável. O direito canónico até fala em mandatos de 6 anos que se podem renovar. Bom, isso nem sempre se cumpre assim propriamente à risca. Logo aqui, quando estive aqui no Conselho de Oliveira do Hospital, fui pároco durante 2 anos e ao fim disso fui para a Pampilhosa da Serra, onde estive até agora. Foram 8 anos na Pampilhosa da Serra. Pronto, e portanto custa deixar esse território? Aliás, passou lá os últimos anos da sua vida, bate assim um saudosismo? Sim, claro que sim. A Pampilhosa da Serra é um lugar de que ou se gosta muito ou não se gosta nada. Acho que é difícil haver um meio termo, e portanto ao fim destes anos lá posso dizer que sim, que gosto e que gostei deste tempo que lá vivi, e espero sempre poder revisitar. Aliás, já ao fim de estar lá em serviço em Góis, e concretamente em funerais que fui fazer na paróquia do Colmial, que pertence a Góis, já me aconteceu visitar a Fajão, a dar um salto à minha antiga paróquia de Fajão, e até almoçar por lá. Já me aconteceu isso, portanto também estou numa zona de fronteira, portanto não estou assim tão longe, estou perto da Pampilhosa, estou mais perto também deste lado de cá, portanto é de facto assim um sítio que permite também esta proximidade com vários lugares, e claro, sair da Pampilhosa, pronto, é também com saudade que deixo, pronto, mas de facto estava na hora de começar uma nova missão e um está, novo ciclo, não é? E assim o Sr. Bispo assim o entendeu. Pronto, eu nunca disse que não, também não disse que não quando fui para a Pampilhosa, por muito que na altura também me custasse sair daqui, não é? E por isso também agora não disse que não. E portanto são novos desafios, exatamente, não é? E há que aceitá-los. É isso mesmo, Sr. Padre, então no início do novo ano pastoral com um novo desafio, mas aqui na Boa Nova com o mesmo compromisso de sempre de irmos olhando para a liturgia de cada domingo. No caso então a liturgia deste domingo, o 27º domingo do tempo comum, na primeira leitura do profeta Isaías, o profeta fala-nos de que a vinha do Senhor é a casa de Israel. Sim, é a comparação que é feita, é uma comparação que encontramos aqui nestas leituras deste domingo, na primeira leitura, no Salmo, no Evangelho. As leituras têm-nos falado sobre vinha nos últimos tempos, nos últimos domingos. Estamos também nesta época de vindimas, não é? E por isso, mais ainda, nos recorda esta imagem da vinha, trabalhadores da vinha, há 15 dias a parábola dos trabalhadores da vinha, há 8 dias a parábola dos dois filhos convidados pelo pai a ir trabalhar na vinha, e hoje aqui também esta comparação em que, como nos esclarece o Salmo, no seguimento da primeira leitura, a vinha do Senhor é a casa de Israel. O profeta fala: vou cantar em nome do meu amigo um cântico de amor à sua vinha. Portanto, ele tem um amigo, supostamente, nesta alegoria, nesta parábola, há um amigo que tem uma vinha de que gosta muito, encheu-a de cuidados, lavrou-a, limpou-a das pedras, plantou-a de cepas escolhidas, no meio dela ergueu uma torre e escavou um lagar. No fundo, isto fala-nos sobre o cuidado que Deus teve com o seu povo. Um povo que é como uma vinha plantada com cepas escolhidas, de castas selecionadas, um povo especial no meio dos outros povos. Portanto, a vinha, sendo um terreno aqui cercado e cheio, que se enche de cuidados, faz lembrar as fronteiras de um território, de um país que tem não propriamente uma cerca, mas que tem a sua fronteira e que no seio do qual habita então este povo que o Senhor preparou para ser o seu povo, o povo de Israel, a partir do qual depois a salvação havia de passar para os outros povos. Mas ele seleciona este povo, escolhe. Há aqui uma questão de eleição. No entanto, este povo não corresponde a esse dom tão grande. Por isso diz esta parábola que esperava que viesse a dar uvas, mas ela só produziu agraços. Portanto, e da mesma forma conclui e dá a própria explicação ao dizer: a vinha do Senhor do Universo é a casa de Israel e os homens de Judá são a plantação escolhida. Ele, portanto, Deus, esperava retidão e só há sangue derramado. Esperava justiça e só há gritos de horror. Portanto, tal como um agricultor cerca de cuidados as videiras, desde podar, desde sulfatar, agora na altura não, certamente, não sei se haveria algo para combater as pragas naquele tempo ou não. Haveria outros cuidados, se calhar, outros cuidados, mais sim. Naturais. Mas cavar a vinha, claro. Tirar as ervas, não é? Tudo, portanto, preparar todo esse cuidado à espera de quê? Que dê frutos, que dê uvas, tal como Deus também cerca aquele povo de cuidados especiais, esperando ver ali santidade, justiça, retidão. No entanto, tal como uma vinha que não produz os frutos esperados, também aquele povo não produziu, e portanto, no fundo, tanto a primeira leitura como o Salmo falam deste povo, e é este apelo a que o Senhor espera de nós algo. E hoje ele espera de cada um de nós, e esta leitura e estas leituras deste domingo são para nos fazer ver como o Senhor tem cuidado de mim, que frutos é que ele espera de mim, o que é que eu tenho produzido. No fundo, tudo isto são questões muito fortes que nos são deixadas por estas leituras deste domingo. E que nos levam à reflexão, não é? Temos Sim. que refletir de facto como é que temos estado diante de Jesus para que possamos fazer parte dessas castas selecionadas. Exatamente. Não é? Seu Padre, então já na segunda leitura deste 27º domingo, temos a Epístola de São Paulo aos Filipenses, que nos diz para não nos inquietarmos com coisa alguma. São precisamente essas as palavras com que começa a leitura: não vos inquieteis com coisa alguma, mas em todas as circunstâncias apresentai os vossos pedidos diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que está acima de toda a inteligência, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao resto, irmãos, tudo o que é verdadeiro e nobre, tudo o que é justo e puro, tudo o que é amável e de boa reputação, tudo o que é virtude e digno de louvor, é o que deveis ter no pensamento. No fundo, São Paulo convida os filipenses e convida-nos a nós a procurar esse caminho de excelência cristã, bem, quase como as castas selecionadas da primeira leitura, não é? Sim, de facto, um caminho de excelência, aproveitando também os valores que são bons, neste caso os filipenses, no meio da civilização grega, uma civilização pagã, uma civilização muitas vezes afastada do conhecimento do Deus verdadeiro e com muitos contravalores, mas também com valores bons. Portanto, dentro daquilo que são esses valores bons, o que é justo e nobre, o que é amável e de boa reputação, tudo o que é virtude e digno de louvor, deveis ter no pensamento, portanto, também neste diálogo com o mundo, apresentando Cristo ao mundo, mas também neste diálogo com aquilo que o mundo tem de bom. Nem tudo é trevas, nem tudo é mau. Naquilo que é de bom, procuramos, de facto, estabelecer uma ponte também. Claro, se bem que o ideal é que cada um de nós siga o melhor caminho possível. Seu Padre, já no Evangelho regressamos à vinha, no Evangelho segundo São Mateus, nos apresentada a parábola dos vinhateiros homicidas. Portanto, havia aqui uns comportamentos nada aceitáveis. Sim, pronto, claro, é uma parábola, mas é uma parábola que se concretiza concretamente em Jesus. Concretizou-se nos profetas e concretiza-se em Jesus. Jesus, pegando na mesma ideia de que este povo de Deus é uma vinha, ele põe aqui em ação os vinhateiros, aqueles a quem foi entregue o cuidado da vinha. É um proprietário rico que tinha esta vinha, plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e levantou uma torre. São palavras que nos fazem lembrar Isaías na primeira leitura. E depois arrendou-a a uns vinhateiros e partiu para longe. Quando chegou a época das colheitas, aí ele mandou os seus servos para receber a sua parte dos frutos, para receber a sua renda em uvas, não é? Ora bem, Jesus conta esta parábola, tal como no domingo passado, também aqui conta esta parábola aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo. E isto é importante: Jesus está a contar esta parábola àqueles que haviam de o matar e que Jesus sabia que o iam matar, e por isso mesmo lhes conta esta parábola. Ora bem, na parábola, estes vinhateiros, portanto, se a vinha é o povo de Israel, os vinhateiros são aqui estes chefes do povo de Israel. E o dono da vinha é, claro, Deus. E Deus, ou seja, o dono da vinha, vai enviando os seus servos para irem lá à vinha para receber os frutos que lhe competem a ele. E o que é que acontece? Estes vinhateiros, porém, lançando mão dos servos, espancaram um, mataram outro e a outro apedrejaram-no. Tornou ele a mandar outros servos em maior número que os primeiros, e eles trataram-nos do mesmo modo. Vemos aqui os profetas, os vários profetas que Deus foi enviando ao seu povo para que o povo, de facto, produzisse frutos de justiça. E, no fundo, os profetas foram maltratados, muitos deles. Uns foram maltratados, foram insultados, alguns foram mortos, foram perseguidos por causa de falarem em nome de Deus. Portanto, vemos aqui nestes servos que vão buscar a renda aos vinhateiros e que são maltratados e até mortos, alguns deles, pelos vinhateiros. Vemos aqui os vários profetas que Deus foi enviando ao seu povo. Por fim, diz a parábola, mandou-lhes o seu próprio filho, dizendo, respeitarão o meu filho. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, matemo-lo e ficaremos com a herança. E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Portanto, vemos aqui o filho, o dono da vinha que envia o próprio filho, é Deus Pai que envia o seu próprio filho, que é Jesus. E então lançam-no fora da vinha, diz a parábola, e aí o matam. Tal como Jesus foi crucificado fora das muralhas de Jerusalém, portanto, também aqui na parábola o filho é lançado fora da vinha e aí é morto pelos vinhateiros. E acaba por perguntar Jesus, quando vier o dono da vinha, que fará aqueles vinhateiros? Eles, portanto, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, responderam, mandará matar sem piedade esses malvados e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entreguem os frutos a seu tempo. E Jesus responde-lhes, nunca lestes na Escritura a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular? Portanto, ele, Jesus, é a pedra angular rejeitada pelos construtores. Por isso vos digo, ser-vos-á tirado o reino de Deus e dado a um povo que produza os seus frutos. Portanto, a seguir à Páscoa de Jesus, começa o tempo da Igreja, que é o novo povo de Deus, um novo povo de Israel, que já não é aqueles que são da descendência de Israel, pelo sangue, já não é um povo assim étnico dentro de umas fronteiras de um país, mas é um povo constituído por pessoas de todos os povos e nações. Somos todos nós que, pelo batismo, nos tornámos membros deste novo povo de Deus, desta nova vinha. Portanto, ser-vos-á tirado o reino de Deus e dado a um povo que produza os seus frutos. Como aquele primeiro povo não produziu os seus frutos, será a vinha agora entregue, é um novo povo que, do qual Deus espera produza os seus frutos. Isto para nós é boa nova, nós é que somos agora esse povo, mas é também uma responsabilidade. Portanto, Deus espera de nós que produzamos frutos, que de facto não nos aconteça como o que diz na primeira leitura, esperava que desse uvas e só produziu agraços, esperava justiça, frutos de justiça e de paz e afinal há só sangue e violência. Portanto, de facto é para nós uma boa notícia e uma grande responsabilidade também, à qual procuramos estar sempre à altura. Uma vez mais é esta a mensagem, o Senhor fez tudo por ti, Ele deu a vida por ti, foi morto fora da vinha por ti, e tu, o que fazes por ele? O que é que eu faço pelo Senhor? Em que é que eu correspondo àquilo que ele me pede? É bom no fundo, que nos interroguemos, não é? Sim, é de facto para nos interrogarmos, por isso é que a oração com a palavra de Deus é isto, não é só nós falarmos com Deus, mas Deus fala-nos também a nós, que nos, dizendo-nos, tu és para mim este filho muito querido, esta vinha que eu cerco de cuidados, espero algo de ti também, portanto é também esta nossa responsabilidade que sentimos neste domingo. Muito bem, portanto, e cada um de nós possa corresponder a este chamamento. Seu Padre, olhámos então para a liturgia deste domingo, dia 4 de outubro, este é então um programa que acontece à sexta-feira e que repomos ao domingo a partir das 10 da manhã e, como é hábito, sempre fechamos o programa sempre com uma sugestão musical para também animarmos quem nos escuta a esta altura. Claro, animarmos e rezarmos um pouco também, vamos continuar a escutar TZ, pronto, eu gosto muito de TZ, não sei se... Já reparámos. É sempre uma boa opção, vamos escutar este cântico, o Reino de Deus é um reino de paz, também baseado em palavras de São Paulo, que diz o reino de Deus não é uma questão de comida ou bebida, porque havia lá também umas confusões por causa disso na comunidade e os que comiam tudo e não esperavam pelos outros, e então São Paulo diz que o reino de Deus não é uma questão de comida ou bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, também o Senhor espera de nós, como vinha eleita, que produzamos frutos de justiça justiça, paz e alegria, pois vamos então escutar e rezar com este cântico também. Muito obrigada, Sr. Padre, e obrigada também por ter marcado presença aqui no estúdio da Boa Nova. Sabemos que não fica muito em caminho, não é? Ouvir para cá tem que fazer propositadamente, mas muito obrigada pelo seu regresso e até um próximo programa. Obrigado, a gente faz sempre com que fique em caminho e aproveitando sempre para alguma coisa, pronto, e procurando conjugar as coisas, e tem que ser assim, e também foi com alegria que voltei ao estúdio, de facto já sentia a falta disto, claro que sim. Claro que sim. Muito obrigada então pela sua presença, terminamos por aqui este Palavras da Esperança, até um próximo programa. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10.